Ele é o amigo do amigo do amigo do amigo. Ele é o amigo do amigo do amigo do amigo. Vocês sabem com quem vocês estão falando? Cabeça de bagre, espírito de porco, vaca de presépio, bode expiatório. Cabeça de bagre, espírito de porco, vaca de presépio, bode expiatório. Invencível habitante do Olimpo do poder, besteróide rasgando o estreito espaço da imaginação. Sou paranoico, calculista, crítico, eloquente, incisível, letal, desconfiado, inconsequente, cínico, especialista, retórico, o tal. Ah, agora vocês sabem do que vocês estão falando. Cabeça de bagre, espírito de porco, vaca de presépio, bode expiatório. Cabeça de bagre, espírito de porco, vaca de presépio, bode expiatório. Eu sou amigo do amigo do amigo do amigo. Eu sou the friend of the friend of the friend of the friend of the friend. I am international friend. L'amico de l'amico de l'amico de l'amico de l'amico. Lo sono. Cabeça de bagre, espírito de porco, vaca de presépio, bode expiatório. Cabeça de bagre, espírito de porco, vaca de presépio, bode expiatório.